Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. The factory that you call your mind, graveyard thoughts of stone. A master thief, I wouldn't enter there. You've nothing I would get on, so help me. Pretending that you got it made. You know I know you know no truth. You're still serving cookies and Kool-Aid. You're so proper and so cute. My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know, so help me. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada com os seus druidas. E hoje recordamos a música de dois músicos que nos deixaram, infelizmente, na última semana. Robbie Robertson, o líder dos The Band, guitarrista e também o principal escritor de canções, e também de Rodrigues, Sixto Rodrigues, o nome bem menos conhecido do que Robbie Robertson, mas muito influente. Fez apenas dois discos, um em 1970, Cold Fact, e outro em 1971, Coming From Reality. Será uma floresta encantada dedicada à memória destes dois músicos, e começamos precisamente com Rodrigues, uma das canções do álbum de estreia Cold Fact. Estivemos com o tema Only Good for Conversation, um tema que recorre ali à distorção fuzz e lhe dá um peso até fora do comum para esta altura. Estávamos em 1970. Também desse mesmo disco, a faixa Sugar Man, que ajudou ao título do documentário sobre Sixto Rodrigues, Searching for Sugar Man, uma história de facto impressionante e que valeu um Oscar a esse documentário. Fica para ouvir então agora o tema Sugar Man, de Rodrigues, em 1970. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, met a false friend, lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Been had, and I wonder how many dreams have gone bad. duas músicas retiradas do disco de estreia de Rodrigues em 1970, o álbum Cold Fact. Primeiro Sugar Man e, entretanto, I Wonder. Sixto Rodrigues, músico de Detroit, deixou-nos aos 81 anos, ele que fez dois álbuns que, enfim, não tiveram um grande sucesso comercial. No entanto, e de forma inesperada, os seus discos, especialmente o álbum de estreia Cold Fact, vendeu muito na África do Sul, isto para desconhecimento total por parte de Rodrigues, não só na África do Sul, mas também em países mais longínquos ainda, como na Austrália e Nova Zelândia. Foi preciso chegarmos aos anos 90 para que uma série de fãs tentasse entrar em contacto com Rodrigues, percebendo desde logo que ele estava vivo, já que corria o rumor que ele se tinha suicidado após a edição do segundo disco. Perceberam que estava vivo de facto e convidaram-no para tocar na África do Sul, desencadeando assim uma digressão já inesperada por parte de Rodrigues, mas que reavivou a sua carreira. Em 2009, a editora Light in the Attic reeditou os álbuns de Rodrigues. Esses discos chegaram assim a um público maior e, claro, tudo se alterou por completo com o documentário Searching for Sugar Man, que chegou a um público ainda mais vasto e todas as pessoas puderam assim conhecer a música de Rodrigues, e um documentário que conta esta história impressionante de um nome desconhecido na sua terra natal, nos Estados Unidos da América, muito conhecido na África do Sul, onde as suas músicas se transformaram em verdadeiros hinos. Já passámos então músicas do primeiro disco, Cold Fact, mas vamos ao segundo álbum, Coming From Reality, de 1971, um disco gravado em Londres, a pedido do produtor Steve Rowland, que tinha escutado o primeiro disco de Rodrigues, ficou impressionado com as canções de Cold Fact, e por isso mesmo convidou Rodrigues para ir gravar num estúdio em Londres. E Rodrigues, como não tinha de facto vendido muito com o primeiro trabalho, decidiu apostar e viajar para Londres e gravar as canções deste segundo trabalho. Vamos escutar duas músicas de seguida por parte de Rodrigues para o registro Coming From Reality de 1971. Primeiro, Climb Up On My Music, e depois Aches Suburbia Buzz Tour. Duas músicas de Rodrigues no segundo disco, lançado em 1971. Have you ever had a fever from a bittersweet refrain? Have you ever kissed the sunshine, walked between the rain? Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. Well, there was a girl named Christmas. Did I tell you she drank gold? She wasn't very hard to capture, but she was rather hard to hold. Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. Thank you. been in darkness, and your mind could find no peace. When you woke up after midnight, found your swans had turned to geese. Well, just climb up on my music, and my songs will set you free. Well, just climb up on my music, and from there jump off with me. About the strong stomach 25, who from an expedition all came back alive. From that hostile country where only the stones survive, on Hakey suburbia Buster One. Picture taking tourist, the war was half a deal. The natives can't believe it, it all seems so unreal. Just to ask the question, now how does it feel on Hakey suburbia bus to ride? Two unscheduled stops. Watch them kill the crabgrass, but look out for the cops. Hospitals for flowers, the matron ladies cried. Itchy trigger fingers as our caravan waltzed by. Overcrowded laughter, 'cause they're all 4 gallons high. On Hakey suburbia, bus to ride. Read the Sunday paper, though you may disagree about the maiden voyage of poets A to Z. None confused to answer that happiness is free on Hakey suburbia bus to ride. A Floresta Encantada a prestar tributo a Sixto Rodrigues, deixou-nos na última semana, tinha 81 anos. Acabámos de escutar duas músicas do segundo disco de Rodrigues. Primeiro, Climb Up On My Music e, entretanto, Hey Key Suburbia Buzz Tour, temas retirados do registro Coming From Reality, lançado em 1971. Vamos para outro momento da Floresta Encantada, este um nome bem mais conhecido do que de Rodrigues, Robbie Robertson, guitarrista e escritor das canções dos The Band, deixou-nos a semana passada também, infelizmente, tinha 80 anos, ele que foi um colaborador habitual de Bob Dylan e também de Martin Scorsese, trabalhou com Martin Scorsese durante muitos anos como diretor musical nos seus filmes, aliás, incluindo no último filme de Martin Scorsese, que ainda vai estrear, Killers on the Flower Moon, mas que foi com The Band que, de facto, Robbie Robertson alcançou o sucesso global, uma banda que prestou muita homenagem à música norte-americana, apesar de Robbie Robertson ser do Canadá, mas o fascínio da cultura americana sempre presente nas músicas de The Band e que viriam a alterar por completo também todo o património do rock e também roots e blues dos Estados Unidos da América. Primeiro, com a banda The Hawks, que foi a banda de apoio de Bob Dylan, especialmente naquela fase em que Dylan passou a adotar a eletricidade e a guitarra elétrica, tinha com os The Hawks a sua banda de apoio. Quando a banda decide gravar por si, muda de nome e passa a chamar-se simplesmente The Band. Gravaram dois discos fundamentais logo no início de carreira, em 1968, Music from Big Pink, e depois o disco homónimo, em 1969, The Band, dois álbuns que mudaram completamente as regras da música norte-americana deste período. Vamos escutar um par de músicas de Music from Big Pink, de 1968, começando com esta, Chest Fever, The Band, e uma composição de Robbie Robertson, o músico a que prestamos agora homenagem nesta segunda parte da Floresta Encantada.

Duas composições de Robbie Robertson, o músico que nos deixou infelizmente na última semana, era o guitarrista e principal compositor de The Band, uma das mais importantes bandas norte-americanas de finais dos anos 60 e que redefiniu por completo a sonoridade do rock, do blues, da roots também dos Estados Unidos da América. Primeiro que escutámos Chest Fever e entretanto The Wait, aliás é também uma das canções mais reconhecíveis dos da Band, aqui o regresso ao álbum de estreia, o icónico Music from Big Pink de 1968. Logo a seguir, em 1969, chega o álbum da Band, também com uma série de clássicos e com Robbie Robertson a escrever praticamente todas as canções deste registro da banda. Vamos ficar com mais dois temas dos da Band e do segundo disco. Primeiro fica Up on Cripple Creek e depois The Night They Drove Old Dixie Down, dois clássicos dos da Band, composições de Robbie Robertson em recordação, em homenagem também na edição desta semana da Floresta Encantada. This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. To Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring. She defends me a drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win and I bet on another to show. The odds were in my favor, I had 'em. Tempted to go and see my Bessie again. Up A Floresta Encantada a prestar homenagem a um dos músicos dos The Band, Robbie Robertson, na verdade o seu compositor principal, era também guitarrista no grupo. Duas composições nestes últimos minutos por parte precisamente de Robbie Robertson e para o álbum de 1969, homónimo, The Band, primeiro com Up on Cripple Creek e agora The Night They Drove Old Dixie Down, dois clássicos absolutos da música norte-americana. E vamos seguir para uma música captada ao vivo por parte da Band e retirada do concerto de despedida que o grupo deu em 1976. E que recebeu o título de The Last Waltz, um concerto que aconteceu a 25 de novembro, no dia de Ação de Graças, em São Francisco, na sala Winterland Ballroom. Esse concerto com uma série de convidados, desde Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood, Neil Young, Dr. John, entre muitos, muitos outros. Esse concerto, como dizia, foi gravado e filmado, transformado em documentário pelo realizador Martin Scorsese. É, aliás, considerado um dos melhores documentários de sempre sobre música, sobre um concerto. Last Waltz, um dos mais celebrados concertos da história do rock and roll, também deu disco. Vamos escutar uma das músicas, então, deste concerto, composição também de Robbie Robertson, e uma canção escrita já no momento em que Robertson percebia que o grupo estava dissolver-se. It Makes No Difference, The Band, ao vivo em 1976, uma das muitas músicas, desse concerto de despedida no dia de Ação de Graças em São Francisco, e que deu origem ao filme The Last Waltz, com realização de Martin Scorsese. you. It Makes No Difference, da band ao vivo em 1976 em São Francisco, uma das músicas que aparece também no filme The Last Waltz, com realização de Martin Scorsese, precisamente sobre este concerto de despedida por parte de The Band. Os The Band, que se voltaram a reunir com Bob Dylan em 1974, numa digressão pelos Estados Unidos da América, deu também um disco fenomenal esse ao vivo, com canções principalmente de Bob Dylan, mas lá pelo meio também algumas canções dos The Band. Mas vamos escutar uma música de Dylan com os The Band, claro, como banda de apoio. Ballad of a Thin Man, captada em Los Angeles em fevereiro de 1974, Bob Dylan e The Band, a fechar esta floresta encantada, dedicada não só a Robbie Robertson dos The Band, mas também a Sixto Rodrigues, dois músicos que nos deixaram, infelizmente, na última semana. Fica para ouvir então Ballad of a Thin Man, captada em 1974 em concerto, Bob Dylan e The Band. Até para a semana.